seus tempos tá aí. Fatos comprovam inversão de valores por todos os lados. O que era errado, hoje é certo. Quem não prestava, hoje é esperto. A ostentação, hoje é normal. Antes era pecado capital, sinônimo de luxúria, vai vendo. Ainda dá tempo pro arrependimento. Pegue de exemplo os ensinamentos. Jesus não aprova tipo de exagero. Jogo das trevas, escuridão. Não caia no plano asqueroso do cão. Quem quer te ver alienado, cada vez mais dentro do buraco. Illuminates, iluminados, controlam o mundo, servos do diabo. Estão espalhados por todos os lados, pregando a mentira e o povo enganado. Pedofilia, assassinatos, pornografia, estão condenados. Pegava novinha na antiga era Jack, hoje é Don Juan. Expert não deve ter mãe, nem filha, nem sabe o que é amor de família. Políticos amam fazer o descaso, filho mata mãe, esquarteja em pedaços. Menor engravida e ninguém acha errado. Pastores e padres entregam os cargos. Se pra você isso é normal, pra mim é um pesadelo real. Veja, irmão, extrema destruição nas drogas que te acaba. A revolução está tão perto, desperte cara. Não caia na vala, não compre seu passaporte, esqueça a morte. Creio que bote no lado mais pobre, onde se sofre as consequências. Problemas nosso com permanência, sem decadência. Esse é o dilema para vencer. Sou mais você, com unhas e dentes. Esqueça o pente, use a mente. Sei que consegue, pois é existente. Se não é real, estado anormal. Momento ruim, o que eu quero pra mim, quero pra ti o melhor fim. Melhor estrada a ser perseguida, a ser caminhada. Dou minha palavra, conte comigo, não sou teu espinho. Se for pro bem, vamos além. Digo amém porque não sou refém. Nem faço parte de um sistema muito injusto. Por isso juro junto a todos, vou atacar a todo momento pra derrotar quem nos atormenta. O que propôs dias melhores, e o que eu vejo são os piores dias que passam junto com o mal. Lema fatal de que faço parte da insônia real. A lei da vida não é fácil entender. Tem que amar mais você. Não deixe a maldade entrar em seu coração. Se machucar não é saber. A lei da vida não é fácil entender. Tem que amar mais você. Não deixe a maldade entrar em seu coração. Se machucar não é saber. Árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficaram os cães, os que praticam feitiçarias, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Lei da vida, não é fácil entender.